Branche, na sua 1895. Boa noite, 95, obrigado, boa noite. Boa noite, eu posso estar no Lima, Kilo Bravo. Estou olhando aqui no Bravo, boa noite, confirme intenções, ponto 97. Acesso. Estou passando olhando aqui no Bravo, Prosecto 97, reporte visual com a pista. Visual com a pista, aqui no Bravo. Estou aqui no Bravo, continue a aproximação, aguarde a apresentação. Ah. Aqui no Bravo, avistado, autorizado por pista 17, vento 160 graus 03 horas. No Bravo. Alta 38, passou ponte, coral, é o Leopoldo Silvestre, Salvador está em contato na data de hoje, mas é o 090, chamando o Salvador de Salvador. Gente, estou ligado no backtrack, saco de pista, lembra a esquerda, na Tapá, está chegando a sua pessoa. Finish for sound, this is my 0050 Chevrolet Bonneville. boa noite, Oceané 62, chego 9, ponte espera da 10, pronto. Funcionário 62, chego 9, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Alê, matei 10, chego 9. Funcionário 62, chego 9, por solicitação do controle, está inscrito no nível 080 até 30 milhas de Salvador. Oi, Sul, nível 080 até 30 milhas de Salvador, senhor. Fila 259, ao alinhar, está autorizado a decolar pistola 0, vento 1, 80 graus, 03 nós. Bom, positivo, ao alinhar, produto de decolagem, 6259. Decolado 54, chama agora o controle Salvador, 120, 8. Rola 08, ó. Rola 68, Super Cruiser 10, centímetro Salvador, 108, Luiz na IA 68, Luciano 0, chama estabilizado no local, vai trocar 1-1-8. Bom, controle Salvador, boa noite, deixa eu ler a minha 259, na Franco 1, na Cisco 3, na Teste. Minha 259, controle Trabalhando, decolado, submarino 070, pois 2000 é tudo até. 080, minha 259. 070, após 2000 é até. Tráfego 11 horas, corrigindo 1 hora, 9 milhas, um oposto, mantendo 090, equipamento é um Tele 95 Mike. Cotia, informação de tráfego. Tem um mesmo onde quer, já abriu circulada. Correto. Célula 38, vai cruzar com tráfego. 12 horas, 5 milhas, cruzando 050 em subida para o 070, apitamento 1R2330 como posto. Good evening, CAM 3290, advancing flight level 220 down to flight level 150 with seeker information. 3290 is call identification, send maintain flight level 050 clear on bombard 1 arrival. Roger, we've called item, descent to flight level 050 on bombard 1 arrival, CAM 3290. Contador, rumo 38, confuso outra vez. Certo, mantenha o rumo de Conde, mantenha o 090 e aguarde transferência das comunicações. Rumo 38. Chama agora, se atravessou, se andou 35, alternativa 23, decimal 8. Opuxo, o 62, chama lá, 1, 2, 3, chama com 2, 3, 8, obrigado, boa noite. Tesouro, 1, 6, 8. 1, 6, 8, opuxo, aproxima a série, atravessou, já desceram os dois, chama, sou o Salvador, 1, 8, decimal 9, 5. 18, 9, por 1, 6, 8, boa. Boa noite, voo 1, 6, 8, final, só 1, 0. 1, 6, 8, ajuste 0, 8, campo para o estado, tudo autorizado, postura 0, vento 0, 9, 0 graus, 0, 0, 0, 0. Eu vou Barroso, 9-0-1-168, ajuste com 0-8. Pelo sala 04, linha direita, né? Capitão de Fox Trot, chama o São Salvador, 121 na décima hora. A Fox 219. Kilos, 72,000 feet, and it's Hodo 1018. Left on the left, X-ray approach to runway 10, contact staff, John Gladbach. X-ray 3, scope identification from maintain flight level 040, clear on bomber level. Por allá. ¿Está? Sí. 290, complete approach and contact now for tower 118 is small at the time. Tower 132-90, good evening, 710 LS Park, runway 10. 132-90, good evening, time is runway intact. Dead, runway intact. 132-90, clear to land, runway 10, wind, ground 00 degrees, 04 knots. Clear to land, runway 10, 132-90. Entry 290, ground at 1-8, is hit by the right, contact ground, 121, left my eye. 129, 38, correto. Agora 65-692 Salvador, tudo sequenciado, mantém 090. E chamei com a jogada caiu, frequência 20, decimal 3. Passageiro 3, to the final last express route, to runway 10, 22,000 feet, Mercedes Salvador 1018, calm stamp, show on climb request. Alpha 03, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 04 knots. Cleveland runway 10, Alpha 083. Ground at 28, repeat by the right, contact ground 121-109, report to the repeat. Clear by the right, ground 121-109, we are vacating now, Europa 083.